Mano, olha esse beat, velho. Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, mano. Saca aí, saca aí. Yeah, yeah, yeah. Oh. Tem uma Glock esperando por mim. M4 gritando meu nome. Mirei pro lado, inveja consome. Bate de frente, porra, tu não é homem. Calibre 12, eu só falo de arma. Deve ser porque eu só durmo com ela. Eu amo minhas caras, não amo mais ela. Fuck beat, salve mano, predela. No passado, sabe, eu sumi, mas eu voltei, mas tô por cima. Eu tô fazendo por meus irmãos. Me traíram, doeu no coração. Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior. Schle. Hoje eu conquisto botando meu dom. Eu era team pior. Que fogo nos assista assim que é bom. Mente consumida por essa erva. Quem nunca errou pode guardar sua pedra. O que tem no meu pescoço, nego te cega. Eu desvia esse tiro e ainda pulo tua inveja. Eu tô em Cancun. Te tiro de Udum. A grana eu faço. Tem uma Glock esperando por mim. M4 gritando meu nome. Mirei pro lado, inveja consome. Bate de frente, porra, tu não é homem. Calibre 12, eu só falo de arma. Deve ser porque eu só durmo com ela. Eu amo minhas caras, não amo mais ela. Fuck beat, salve mano, preto. Tudo azul. Céu, carro faz bala na mente. Ouro no dente. Sou legendário. Flow imaginário. Tô no kart Mario. Te ganhei, otário. 1, 2, 3, 4. Feijão no pato, yeah. Tem uma Glock esperando. E duas Mach 10 com pente estendido. Se quiser bater de frente, fica estendido. Na minha travessa, tu tá fudido. Bye, bye. Eu vou te dar logo um novo umbigo. Mad game, mano. Mas eu sou violento e tenho grana. Se ele vai virar um animal. Vejo as donas de casa passa mal. Tô com a Draco na minha mochila. Rapariga esperando por mim. Milhares de fãs que gritam meu nome. Eles querem mais do Tuezin. Arranca um pedaço dessa minha vida louca. Ali não é vício pra mim. Inveja, dinheiro e vivência pra mim. Tudo que é bom tem algo ruim. Eu tenho a consciência, mas o carro faz vai lá na mente. Ouro no dente. Milionário, extraordinário. Te ganhei, otário. Tento que gira esse jean.